Tu tem 40, Jafar? Por isso que fala que o preto não envelhece mesmo, hein? Tu é feio só, mano. Tu não parece ser tão velho, não. Obrigado, cara. Obrigado. Isso foi um elogio, né? Pode não parecer, mas foi um elogio. Tu é feio. Mano, é velho. Vamos às notícias então, cara. Vamos. Tem que... Peraí, que eu tava jogando. Eu tenho que parar. Tá, a gente não faz abertura, não faz nada? Então, o Notícias Quebrantes, no geral, não tinha abertura. A gente falava assim, está começando mais um Notícias Quebrantes, se apresentava, cada um falava o seu nome, e ia direto pra notícia. Quer fazer assim, o Snake Man, já que você é vai ser o um menino? Nosso host. Nossa diva. É. Bem-vindo ao Notícias Quebrantes, era isso? É, mas tem que ser mais ativa, cara. Isso, tem que ser tipo o Cid Moreira, sacou? Ah. Pode ser, ou um Cid Moreira diva, qualquer coisa assim. É, eu prefiro uma RuPaul. Pode ser. Quanto mais viado, melhor, cara. Pra isso tá aqui. Em homenagem à Garrafa, falecido Garrafa. Hi! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Notícias Quebrantes. Hoje aqui conosco nós temos o Maia. Eu. E o Jafar. Alá, que bah, nerd. E esse que vos fala, mais conhecido que a Noite de Paris, Ozymandias. Que é linda nesse período do ano. Exatamente. Então quem vai começar, Ozymandias? Olha, eu acho que pode ser você mesmo, então, Maia. Qual é o prêmio Darwin aí que você tem pra gente? Só um minuto, que eu tenho que entrar aqui no Google e achar a notícia, que eu já perdi o link. É, youtuber se mata com... Que eu quero dar... Falar o título. Tá, eu não tenho muita paciência com gente que tá começando, então eu vou com a minha que tá aqui pronta, tá? Ai, desculpa. Desculpa, beijo, querido. Um beijo. Tem muita... Pode continuar aí no teu LOLzinho, tá? A minha é a seguinte. Uma mulher descobriu que o marido dela tava traindo ela em pleno voo. E isso provocou um pouso de emergência. O caso é o seguinte. Imaginem só, você tá viajando com a sua digníssima esposa. Ou, melhor, né? Você tá viajando com o seu marido, no caso que é a esposa que é a nossa protagonista, e você descobre, a mulher ela é iraniana, então tivemos um double jeopardy aí nessa viagem, né? E ela descobriu num voo da Qatar Airways que o marido dela tava tendo um caso, porque enquanto ele dormia, ela pegou o dedinho dele, desbloqueou o celular, ou seja, ela tava com o celular ligado no voo... e leu algumas mensagens e começou a bater no marido, gritar e caralho. Começou... Tiro, confusão e bomba. Não, bomba não foi o caso. Resumindo, eles tiveram que pousar o avião na Indonésia. Ou melhor, viagem no sul da Índia. Internacional ainda, que maravilha. Eles estavam indo pra Indonésia, desculpa, mas eles ainda estavam na Índia quando isso aconteceu. Pousaram em Chennai. E tiveram que descer do avião por causa da confusãozinha que causou. Então fica o aprendizado, né? Não durma com os dedos à mostra. Se você estiver traindo a sua esposa ou o seu esposo, use luvas. É que nem aquela paródia do... Se você sabe bem, você pode cortar o dedo, mas se você for gay, normalmente você é mais inteligente e você usa luva. Isso, é mais fashion. É que nem aquela paródia que tem do Porta dos Fundos, que a mulher vai e corta o dedo do cara só pra desbloquear o telefone. Vocês já viram um dos vídeos? Já. É, tipo eu não, isso. Mas eu vi o senha do celular, que ela pede pro marido qual que é a senha do celular. Essa daí, aquele nome. Ele tá infartando e ela precisa chamar a ambulância. Mas pra isso ela precisa desbloquear o celular dele. Ele escolhe morrer, sim, mas não. Essa daí eu também vi. Porque a que eu falei era uma outra que eles estavam. Que ela tava lá perguntando. Aí o cara não queria. Eu não lembro direito. O cara não queria dar senha por nada. Ela vai e finge que tava cortando alguma coisa. Corta o dedo dele. Aí o cara fala: ah, meu Deus, me leva pro hospital. Aí ele sai na frente. Aí a mulher não vem. Ele fala: hã? Aí ele se liga que ele tá sem um dedo e ela tá com o celular e o dedo dele. Muito bom. Mas, cara, nós três somos casados aqui, né? Assim. Sim. O teu marido não tá perto, minha mulher não fala português e a mulher do Jafar saiu. Tá todo mundo certo, né? Ou alguém precisa estar com algum problema. Tá com paranoia. Não. O Jafar eu não acredito muito, que é velho e feio, então acho que não tem muito problema, né? Rapaz, eu vou te falar que depois que eu casei, é mais fácil você ter chances de sair com mais mulheres do que... Ah, você sabe disso, cara. Eu não sei de nada. Aliança, Não tem coisa pra chamar foda que nem aliança no dedo. Isso é, é verdade. É, por aí, por aí. É, ó, eu imagino que pro Ozymandias seja, seja mais fácil. Mas pro Jafar, agora eu achei uma cagação de regra aí do caralho. Hoje não, é assim, ó, o que eu digo é assim, no, é, meu marido tem a senha do meu celular, até porque na maioria das besteiras que tem lá, ele tá dentro, né? Mas o que eu morro de medo é de assim, é, quando aquela pessoa pede pra olhar uma foto no teu celular, sabe, assim, tu diz assim, olha que bonita essa foto que eu tirei, daí tu mostra pra pessoa, e a pessoa quer passar as fotos. Ah, sim, ah, daí... não, isso. Eu já tive, já passei dessa fase, eu não... mas eu sei como é, é que é. Isso aí, tipo, minha mãe olhar a foto no meu celular, eu digo, não, deixa que eu mando no teu WhatsApp. É, daí... Com certeza. Cara, ó, eu posso falar dessa parada de celular e mulher, porque é foda, né? Eu tô tranquilo, não fiz nada de errado, mas a gente já teve alguns problemas aí. Mas eu fui inocente e culpado ao mesmo tempo, mas eu não fiz nada, entendeu? Você foi inocentado ou você foi inocente? Porque tem diferença. Eu fui inocentado, maybe. É foda. Mas aí hoje... Porque é o seguinte, sabe aquele estereótipo do irlandês que todo mundo tem? Que é o beberrão que quer ser na porrada com todo mundo? Sim. É não. A minha mulher. Só que ela só não tá mais bebendo, mas ela quer ser na porrada com todo mundo. Ela tem 1,5 metros e tá pouco se fudendo. Que se a pessoa tem 2 metros e os caralho. A mulher tem um demônio no corpo. E eu sou uma flor, né? Aí, cara, aí depois que eu dei um vacininho aí, ela, porra, ela tem a senha de tudo. Ai de mim se eu falar que não vou dar a senha, eu tomo no cu. Quem era Maia, cara? É foda, é, aquele... Ah, é o pegador. Cara, é foda, vocês falaram aquela... que... Se você acha que aliança chamava, sabe, sexo ou qualquer coisa assim, cara, brasileiro na Europa chama muito mais fácil. Filha, era foda. Foi, foram bons momentos. Quase todos eles já tinha falado nos outros casts, mas é foda. Mas tu parece europeu nas fotos, assim, tu tem... Ai, obrigada, amiga. Eu esperei a vida inteira pra ouvir isso. Não, tu não parece aqueles brasileiros gostosos, tipo, eu fui pro Rio... me chamou de gorda. Você... Não, eu fui pro Rio e, meu, eu não conseguia parar de olhar pros lados enquanto eu caminhava lá em Copacabana, sabe? Não, sim, mas ali... Eu tava quase usando um babador, e daí... Ali no Rio... Ah, pra Copacabana, né, filhão? Em Ipanema tem o posto 9, que é o posto dos gays, tem até a bandeira lá e tal. Cara, só tem cara com corpo perfeito. 9 músculos no abdômen. Não tem um gordinho pançudo lá. O homem deles... Em Belfort Roxo. Em Belfort Roxo não, é diferente. Mas ali naquela área, filho... Porra, é onde os caras vão pra se exibir mesmo, entendeu? O Rio de Janeiro tem muito isso de cultura do corpo. Tem. Minha esposa viajou pro Rio e falou muito disso. E os que tem pinto grande usam sunga branca, daí eu percebi esse padrão também. Deve ter isso mesmo. Eu não, ainda bem que eu não gosto muito de praia, que deve ser uma coisa horrível. Mas é foda. No Rio de Janeiro é foda. Mas o que eu falei, cara, não é nem por você ser bonito ou ser mais moreno. Elas gostam disso, entendeu? Mas é questão de atitude, sabe qual é? Porque ainda assim o europeu, se for comparar com qualquer brasileiro, mas ainda mais o carioca, tem uma coisa a menos, sabe qual é? Do que o latino. Não é só o brasileiro, até um próprio latino. Entendeu? A gente é mais assanhado, digamos assim. A gente não tem vergonha. Sim, sim. A gente vai pra cima e vai, quando fez, já foi. Aí é diferente. Mas eu passei a me vestir melhor, realmente, depois de um tempo morando aqui. Se pegar minhas primeiras fotos do meu primeiro ano aqui e depois de 2 anos... Não, eu vi umas fotinhas tuas de regata no Rio. Eu acho que quando tu volta pro Brasil, passa o bom gosto, então, né? Não, eu tava me vestindo mal... Pra não ser assaltado, né? É diferente. Ah, então é porque tá. Eu não deixava... Eu, Brasil. Eu não deixava... Não, sem sacanagem, porque é o seguinte. Eu fiquei na casa dos meus pais. Eu, quando eu for no Brasil de novo, eu vou alugar alguma coisa. Eu não vou ficar na casa dos meus pais. E o bairro que meus pais... É na casa do seu primo bolsonaro. Na casa do seu primo bolsonaro. Meu primo bolsonaro, filho da puta. Não. É porque é o seguinte, onde que a gente mora é muito longe... De Copacabana, dos pontos turísticos, né? Porque, porra, a gente vai pra lá pra ver o quê? O Cristo, pra andar na Orla e tal. Pra ir pros Arcos da Lapa e tal. Aí o que que acontece? É, eu tava usando muito transporte público, porque eu não dirijo, entendeu? E, cara, no bairro onde que eu moro, não tem turista. A gente não tem um hábito de ter turista. E a mulher, ela abria a boca, todo mundo parava e ficava olhando, encarando a gente, entendeu? A gente dentro do ônibus ou do trem, eu falei pra ela, não abre a porra da boca, porque o pessoal já sabe que ela é de fora. Se ela abrir a boca, fodeu, entendeu? Eu tava um pouco grilado. É, eu tenho um negócio que eu moro numa cidade bem pacata, né? Os meus amigos, às vezes, lá do norte, ou o pessoal até carioca, ah, tá onde? Eu respondo pelo celular, não, tô na rua e tal. E uma das primeiras coisas que eu fiz, mas tu tá usando o celular na rua? Já me perguntaram, sim, sabe? Porque aqui é bem tranquilo. E o que tu falou de ser turista, quando eu fui pra Porto Seguro, a gente comprou a hospedagem no hotel pela internet, né? E a foto que mais nos chamou a atenção era que tinha um espelho da água da piscina, que parecia ser borda infinita e que depois era o mar, né? Daí a gente, vamos nesse hotel aqui. Quando a gente chegou no hotel, a porra da foto era editada e aquilo ficava a uma meia hora da praia, mais ou menos. Era um resort longe da praia. E a gente não tava de carro lá e tal. Então a gente aproveitou, vamos caminhar, né? Tamo gordinho, vamos caminhar. Primeira coisa que a porra da funcionária do hotel fez foi pôr uma pulseira de hóspede do hotel no meu pulso, sabe? Que a hora que ela colocou aquilo, eu só li, porque eu passava numa parte bem barra pesada, assim, pra descer pra praia, né? Isso aqui é a pulseira de ser assaltado, eu pensei, sim, né? É a identificação pra saberem quem roubar. Mas tá foi bem gostoso. E a tua notícia, Maia? Vamos seguir, que a gente tá na primeira, ainda pelo que eu tinha entendido, você queria pra ser uma coisa rápida, é, né? A minha notícia é o seguinte: YouTube russo se deixa picado por uma cobra depois de ser abandonado pela esposa. Eu não sabia disso, não sabia nem que ele era russo. Ele deixou ser picado na mão direita por uma cobra venenosa diante de uma câmera de transmissão viva pela internet. A cobra é a mamba negra, a espécie mais mortal do mundo. Aí é isso, resumindo. Ele morreu. Ele foi ver se no céu tem pão. Ele parece chinês, ele não parece russo, né? Mas, cara, é foda, né, cara? Vocês já tiveram alguma coisa assim, algum relacionamento assim que terminou mal e vocês se acharam, sei lá, queriam não se matar, ou talvez quisessem se matar, ou qualquer coisa nesse tipo, pra chegar nesse fundo do poço? Assim, ó, tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que eu sempre levei pra minha vida. Se um relacionamento comigo acabou, a outra pessoa saiu perdendo, entende? Sim. Então, com certeza não. Não, você, Jafá, você é feio, pode ter acontecido. Não, cara, rejeição, sofrer por relacionamento, normal, cara. Isso, infelizmente, faz parte da vida, principalmente na adolescência. Sim, exato. Agora, adolescência é outra coisa, né? A gente é burro, é diferente. É, exato. Não, mas sim, mas por isso que a gente sofre mais. Depois que você fica adulto, assim... Mas na adolescência, já teve alguém que quebrou o teu coração? Ah, várias vezes, né? Ele não só adolescência, lembra, mas... velha. Não, não só na adolescência, mas na vida adulta mesmo, cara. Eu sofri com o carro de uma certa pessoa, mas não a ponto de me matar. Mas tua mulher tá ouvindo isso aí, não, né? Senão tu tá fudido. Não, cara, por incrível que pareça, a gente já conversou sobre isso. Ela, de já. Boa? É. Eu passei por não de me matar, mas eu fiquei depressivo. Mas eu era novo, foi tipo o meu primeiro relacionamento sério, assim, sabe qual é? E aí terminou depois de 2 anos e meio. Foi até na época que eu engordei bastante, porque eu não tava ligando muito pra mim, sabe qual é? Aí eu fiquei gato. Uhum. Mas é foda, eu realmente entendo qual é. Mas esse cara não... Mas eu tinha o quê? 18, 20, 21. Devia ter uns 21, 22 anos. Já era velho, mas começou um novo negócio. Mas, cara, quando uma pessoa tem tendências suicidas, cara, qualquer coisa pode ser um gatilho. Sim, é verdade. Pra ele cometer suicídio. Agora Mas eu não sei, o cara podia simplesmente ter dado um tiro na cabeça. Ele precisava botar no YouTube uma cobra mamba negra dos infernos pra morder ele. Aí ele fazer um discurso. É, morreu rápido. Ah, lenda, fez um discursozinho enquanto tava lá. Não tem um negocinho a mais. Eu vi um pedaço. Eu vi um vídeo e tinha um videozinho dele pequenininho. E a pessoa tava, tipo, explicando. É, eu vi o vídeo, ele não é picado no vídeo. Vai pro vídeo, ele já tava picado. Ele já tinha feito, né? E ele fala por que ele fez. É o que acontece. Tem umas pessoas que são suicidas que elas querem... Atenção. É, deixar... É, não, não, não. É, não é que é, não é o real motivo, mas uma das coisas que elas decidem fazer é deixar que a pessoa fique com o sentimento de culpa, entende? Ah, entendi. Então, é por isso que ele documentou, sabe? Pra menina pensar, meu Deus do céu. Entendi. Mas assim, uma coisa que eu queria, que eu tava me perguntando aqui é, será que ele tava ouvindo o Sandra de Sá? Por quê? Por... Ou Lana Del Rey, assim, sabe? Tipo, um Bye Bye Tristeza. Ah, vou colocar essa no como áudio de fundo, cara. É. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Eu tô aqui pra sofrer. É. Mas eu nem sabia a referência. Cara, eu não ouço música, é uma merda. A Sandra de Sá é aquela cantora que, se você tá triste e você coloca a tocar Bye Bye Tristeza, tem uma outra também que agora não vou lembrar o nome, você fecha a porta, se escora nela e vai se abaixando, sabe? Com as costas na porta, assim, que nem cena de dramalhão mexicano. Tô ligado. Ah, mas... Eu vou te falar também que youtuber também é uma raça, sim, assim, que tem que ser estudada. É a pior, cara, raça que tem. É tipo o Bolsonaro, cara, é foda. Teve outro também que foi uma maravilha, cara, que o cara, ele tava testando, ele queria testar, queria provar que um tiro de revólver 22 poderia ser parado com um livro. Aí pediu pra namorada atirar. Ah, ela matou o cara, eu vi isso também. Isso se chama tão natural, né? Sim. Nesse caso eu não tenho pena. No outro eu fiquei até meio mal, porque, porra, o cara tava, devia estar meio deprimido e tal. Agora nesse daí, assim, é uma... de boa. Uma coisa bem curiosa, assim, sobre a minha pessoa, até pra vocês saberem, é que apesar de lidar bastante com cobra no dia a dia, eu tenho fobia de cobras peçonhentas, né? Assim, muita fobia, é bem irracional. Tipo, eu não gosto desses de serpentes a bordo. I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Everybody strap in. Porque, apesar de ser extremamente tosco, eu fico nervoso assistindo. Mas tu tem contato com cobras diariamente pra tu ter essa fobia? Eu, quando eu era criança, tava no interior. Caralho, minha mente tá indo pra lugares muito errados agora. Não, eu fui atravessar um riacho na minha avó e eu caí. E debaixo da pedra que eu tava pisando saiu uma cobra e ela passou por cima de mim. Cara, tu... Tipo, era uma cobrinha d'água e tal, sabe? Não era... Mas na minha cabeça era, sei lá, na conda, sim, me atacando e... Cara, foi quase o que aconteceu com o Batman. Tu podia ter virado o Snake Man, porra. Talvez seja porque por o Batman isso. Era criança, caiu, aí tinha uma porra de uma caverna cheia de morcego... Ele virou o Batman, porra. É, eu passei a lidar com cobra com uma certa frequência então, também, né, se tu for então, ver. Então, isso daí foi tipo, não um chamado, foi um destino, é? Sabe qual é? Você realmente virou o Snake Man, o homem das cobras. Isso aí. Ai, que delícia. Para, que eu não tô... Não tô podendo. Eu tô salivando aqui. Não, para que eu tô longe agora. Um homem casado, não, um homem direito. Acabou aqueles homenagem. Então aí tu, Jafar, vamos lá, senão a gente vai ficar falando que é putaria. Rapaz, eu mandei várias notícias pra Maia, mas teve uma em específico que eu mandei hoje que realmente eu tinha que falar, cara. Que é um repórter, ele foi entrevistar uma mulher, né? Que a mulher, ela dizia que ela conseguia ver o futuro se olhasse para as nádegas da pessoa. Inclusive, a mãe do Stallone, ela também, ela é uma vidente assim. Aí eu até pergunto... Do Stallone. Real, a mãe... É mesmo? É. O que? Bundologia seria? É, só que é um termo assim em inglês. Aí eu pergunto para os debatedores aqui do nosso podcast, se um vidente olhasse para a bunda de vocês, o que ela veria no futuro? Cabelo. Maia... muito cabelo. Cabeludo. O meu cu sem sacanagem. Eu já ouvi uma garota reclamando do seguinte, que quando eu levantei da cama, ela conseguia ver os fiapos saindo. Porque a minha bunda não é... Por dentro é cabeludo, sabe qual é? Mas a bunda, as nádegas não são. É cabeludo por dentro, é foda. Tá, mas você pode cortar, sabia? Você não vai perder a tua masculinidade se você der uma paradinha, tá? Ah, mas eu sou preguiçoso, cara. O pessoal já fala que eu sou mais gay do que muito gay que tem, cara. Porque eu faço sobrancelha. Agora eu não, tô até meio relaxado, mas antigamente eu fazia sobrancelha. Eu uso creme onde enxuga e por aí vai. Um metrosexual, tá? Velho. É tipo. Ah, mas não é só porque você usa creme, tira a sobrancelha e dá o cu que você é viado também, né? É, não tem problema, né? Mas e o teu, Ozymandias? Esse nome é foda. O que é que eles viriam no teu ânus? Eu acho que, assim, se olhassem pra mim, eu ia dizer que eu tenho um futuro muito, muito grande pela frente, sabe? Que tem muita coisa pra passar na minha vida. Que eu vou um túnel, né? Não, ia dar eco, a mulher ia falar, alô? Tem aquela... É que mas quando peida, faz assim... Ô, vem cá, o teu marido é negro? É, não, mas ele tem. Ele é calça 43. Porra, meu sonho. Sempre quis ser o pau grande. Nunca rolou. Ah, o Jafar. O Jafar é baiano, né? Deve saber como é. E aí, Jafar, como é que é aí o negócio aí? Rapaz, eu não conheço outros paus além do meu, velho. Sinceramente. Mas, porra, mas tu conhece o tamanho, né? Tu conhece régua, fita métrica. A média do brasileiro é o quê? É 15? 16? Não, é 13. 13 é mesmo? É, é assim, cara. Eu já fiz pesquisa de campo, tá? Tá certo. Ó, falamos especialista. Ah, aí sim. Sempre quis ter um especialista aqui. Snake Man. Eu acho que eu vou. Acho que essa é o Ozymandias, vai ser o Snake Man. Acho que é muito melhor. Muito mais adequado, né? Porra, tem a ver com o teu trauma. The Lighting of Snake Man. Exato. Porra, foda. O que, que tu ia falar hoje, o Jafar? O que eu ia falar? Tu ia dizer quantos ml tem a tua Coca-Cola, tu ia falar. É, tu não precisa falar o tamanho do teu pau. Tu pode falar assim, eu tô bem ou eu queria mais. Simples, cara. Tem mais de 13 centímetros, mas não muito assim, além disso. Ah, então tu é um preto falso. É. Então não... Não adianta, é uma vergonha. Eu sei, cara. Meu Deus. É que nem o Garrafa fala. Não, mas desculpa cortar, mas o Jafar não falou como seria o futuro dele, né? Sim, exato. Rapaz, olha, minha mulher, ela disse que eu tenho uma bunda bonita. Eu não fico muito orgulhoso em dizer isso, assim, em público. Ah, mas mulher gosta de bunda, cara. Mas eu não consigo entender por quê. Por que a mulher gosta de bunda? E aquele dedo? Não rola fio terra em mim, não. Tá, peraí. A mulher ter o rosto bonito não é importante pra vocês, por exemplo? É. Tipo, tem um cabelo bonito. Você não vai meter o pau no cabelo dela, entende? Nem tudo se limita. Não, isso vai falar que ela é limpa só, entendeu? Que ela tem um cabelo bonito, a mulher é limpa, se cuida, sabe qual é? É só isso. Mas eu realmente não entendo muito. Mas a mulher gosta de apertar a bunda. É verdade, dá tapinha também. É, sim, sabe qual é? Então, pode ser por isso, eu também não sei, eu não entendo muito não. Mulher, tem muita mulher que tem tara. Eu tenho uma amiga minha, que ela é bem... Ela é brasileira, ela é bem safada, digamos assim, né? Ela gosta... Ela não é... E fio terra. Não é assim, ela gosta de bunda. Aí ela sempre comenta. Aí quando a gente trabalhava junto, né? Quando eu era fodida, a gente trabalhava numa padaria. Aí eu tô lá perto dela, ela vai e fala assim... Aí eu não aguento esses irlandeses, tudo tem umas bundas gigantes. E realmente, aqui os caras têm umas bundas gigantes. Tem as bundas muito grandes. Esse papo tá uma maravilha. Dá. Eu tô gostando porque dá pra planejar uma viagem pra aí, então, né? Tem mais motivos. E ela fica maluca. Ela ficava maluca com esse lance. Sabe o que é? Uhum. E, cara, e ela mina, e ela é mulher, não vai meter o dedo no. E ela, eu acho que ela não gostaria. Você acha, de meter o... Você acha? Não, a gente tem um papo bem aberto. Se fosse pra ela meter o dedo no cu de alguém, ela teria me falado já. É, mas entendeu? Você sabe que não se limita a dedo, né? Hoje tem uma liquidação no AliExpress, né? E eu e uma amiga minha, a gente tava se bobeando dos produtos que tem à venda. Os mais bizarros que tem na AliExpress, porque é um lugar maravilhoso que você pode comprar desde, sei lá, uma caixa, até um carro, se bobear. Ou e daí, não, mas é bem isso que ia chegar. Daí tinha um strap-on, um cintaralho sem cinta que ela me mandou, que nada mais é do que um pênis de borracha que fica metade dentro dela, e daí a outra metade ela usa pode usar, no caso, não que ela, use, mas quem comprar usa pra comer o cara daí. Ó, que interessante. Ah, entendi. Agora eu entendi. Cara, eu comprei... Eu mandei o link pro Maia, mas já comprou, velho. Eu, não, eu comprei um plug anal. Eu não uso, é pra eu brincar com minha senhora, mas é maneiríssimo, cara. É maneiríssimo. Eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de brinquedinho. Se tu gosta de uma dedada ou qualquer outra coisa do tipo, eu acho válido. Eu acho bem válido. Acho que apimenta o relacionamento. Sabe? Kundalini. Os indianos estavam certos. Quê? Kundalini? Eu não sei que porra é essa. Porra, essa. Não. Vê, cara, alguém mais tem brinquedo assim? Não. Eu, cara. Tenho. O que é que tu eu tem? Eu tenho e eu não vou entrar em detalhes assim, mas eu tenho eles, né? Pra quando. Todas pra quando... as cores, tamanhos e sabores. É. E eu tenho um que inclusive é engraçado porque eu comprei ele errado pela internet, né? Tinha um número lá nele, eu pensei, deve ser legal esse daqui, nesse estilo, né? Só que quando chegou, o negócio é um. Faz Rickson não passar vergonha, entende, né? Nossa. E daí, eu não joguei fora, deixei lá e tal, não preciso usar todo dia que usa, né? E daí um dia eu fui viajar pra ficar muito tempo fora a trabalho, e eu levei junto. Pra resumir a história, eu fui pegar um casaco na minha mala, na rodoviária, e aquele negócio saiu rolando, rodoviária, Nossa fora. Nossa senhora. Ainda bem que isso faz muito tempo, então eu não devia ter esses circuitos de câmera e tal. Não ia estar no YouTube hoje em dia. Mas acho que foi a maior vergonha que eu já passei em viagem na minha vida, foi essa. Então, quem tiver, tome cuidado com o que aonde guarda. E você, Java, tu nunca quis comprar nada não, assim, pra apimentar? Não, cara, não. Infelizmente não, cara. Mas por você ou pela Dona Maria? Que às vezes eu não lembro. É, pela Dona Maria. Pela Dona Maria. É. Tu rolava uma cintaralha aí de boa, né? Ai, cara, eu assisti Deadpool, velho. Não, claro que não, que é isso. Cara, eu comprei... Vocês sabem que tem brinquedos que são diferentes, né? Tipo, tem até aqueles eggs lá que são bem legais, inclusive. É, aí eu não sei do que tu tá falando. É um ovo de latex. De Páscoa. É por dentro. E ele é extremamente flexível. Daí tu põe gel e usa pra simular que tá fazendo uma penetração. É um masturbador masculino, entende? Peraí, é um ovo que tu põe dentro? Não. Não. Ele estica, tipo... Ele vem um ovinho, ele é super discreto, mas ele estica... Ah, tá, tu come ovo. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Não, é que a família chegou aqui, então agora eu tô no subtexto. Então pula, pula. Pula. Então, não, eu notícia, já. Eu só tenho uma notícia. Eu posso dar um bônus aqui de notícia bizarra? Claro. Deve. Saiu agora dia 20 na Exame uma. Eu não vou falar o estado, mas que o Bolsonaro tem um estado brasileiro que ele tá liderando a pesquisa espontânea de intenção de votos com 26%. Então, eu acho que essa é a notícia mais bizarra que a gente consegue apresentar no momento. É o quê? O Rio de Janeiro? Não, é mais. Aqui. Porra, graças a Deus, essa vergonha é meu estado não deu. O estado que elegeu o Crivella não tem muita moral também, né? Pô, mas eu acho que São Paulo ainda escolhe pior, hein? Porque São Paulo, ó, tem Malu, tem o Dória, tem Tiririca. Não queria falar nada não, hein? São Paulo é foda. Não gosto de São Paulo, não. Eu também gosto de São Paulo. Não gosto de política. Ah, eu não sei. Se a gente for falar aí quem é pior, aí é pauta pra outro podcast. Pô, aí é bom. Boa pauta. Vamos guardar o quê? Essa pauta pior, aí. O pior... Aí vai ser só racismo, cara, porque... Racismo, xenofobia, porque xenofobia. Eu sou um escroto do caralho. É, eu ia começar a falar da Bahia. Eu já viajei bastante, então tem bastante material aí. Eu não conheço muito o Brasil, eu sou ignorante nessa área. Eu gostaria de conhecer mais. É caro, cara, você viajar pelo Brasil. Eu sou problema. Europeu. Ó, é rica. Não, eu sei qual é foda, mas eu não... Talvez no futuro, porque pra mim o lugar mais caro pra ir é no Brasil. É, pois é. Eu posso ir pra qualquer lugar, o lugar mais caro é o Brasil. É foda. Eu tava vendo uma... Como é que chama? Se eu quiser ir pra... Nova Japão, York. Japão. Pra Nova York é 500 euros. Pronto. O Japão. Pronto. 800 euros. Não em alta temporada, entendeu? Agora, pra eu ir pro Brasil, eu e minha mulher, a gente pagou 1.300 euros cada um. Ei. É muito caro. É muito caro. Pra ir pra... É o mesmo preço de ir pra Austrália. Assim, 400, eu vou te pedir um favor. Então, vai vendo uns empregos aí pra uma pessoa que tem a formação superior, pós-graduação, mas que tá aceitando limpar banheiro. Porque se a gente tiver Bolsonaro presidente 2019, eu tô indo embora, né? Então, eu já vou começar a acionar os conhecidos. Das duas, uma. Ou libera... porte de arma, deixa todo mundo se matar aí nessa porra, ou sai daí, que é foda. Eu prefiro não tá aqui em nenhum dos casos, né? É, com certeza. É, o Jafá se fudeu. É, pois é. Já estamos, né? Porque já entrou a reforma trabalhista. Aí vai acabar o programa mal, viu? A gente tava rindo, falando de peru. Vai acabar agora o programa mal. A gente tava feliz. É pra acabar com alguma música da Sazançada e combina com o clima que a gente... Vai certeza. Então tu escolhe aí. Mas eu acho que com a edição ficou muito bom. Algo. Snake Man, tu já tá no time. Faz piada, fala putaria mesmo. Essa parada aí. Esse daí que eu queria. Então tá, que bom. Que bom. É, da próxima vez vocês podem deixar alguma bebida pronta pra mim, tá? Não tem problema. Um ventilador na minha sala. Pobre, né? Pobre. Pede um ventilador em vez de pedir. Ninguém aqui é puro anjo ou demônio. Nem sabe. Não dá pra separar o que é real do sonho. E nem eu de você. E nem você de mim. E nem eu de você. E nem você de mim. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Já abri aqui o site também, não tem muito comentário. O nome da leitura de comentários é Papo de Hospício, não é isso? É o Interfone do Hospício, filho da puta. Ah, Interfone do Hospício, filho da puta. Não, filho da puta. Então, você puxa ou puxo? Você. Tá, beleza. Então vou começar aqui. Estamos começando mais um Notícias Quebrantes. Aê! Aí corta, aí põe aquele grito. Eu tenho que te mandar, cara, eu tenho essa porra toda. Eu tenho um arquivo de áudio que se chama Grito Louco. É isso, cara. Que é o cara falando... Não é pra usar esse. Aí, porra, aí começa. Aqui é o Maia e estamos eu e o Jafar, esse filho da puta. E aí, Jafar, essa vida de Crazy Cash? Muitas badalações, muitos travecos. Opa, não pode mais falar traveco no Facebook, Você toma ban. Ah, é? É. Toma ban? Eu fiquei 2 dias sem poder falar no Facebook, cara. Porque você é um filho da puta. Você tá lá no grupo. Eu também tô. A diferença é que eu só vejo o que o pessoal posta. Aí eu tô vendo que todo mundo lá reclamando que tá tomando ban, caralho. Vocês estão na lista negra, cara. Se você espirrar, tu tá errado. Mas, Maia, o algoritmo do Facebook tá tão escuro que você não pode escrever a palavra traveco. Se colocar a palavra traveco, você toma ban de 2 dias. Eu acho justíssimo. Não quero falar nada, não. Essa galera aí do MDM vai se fuder. Porra, vamos criar o próprio. Vamos criar o... Sky Nerd. Não, merda. Ai, Jesus. Era uma merda aquilo. Então, ó. Foda-se os travecos. Foda-se a galera do MDM. Vamos ler aqui os comentários. Eu vou começar com o primeiro, que é o único que importa realmente. Ah, não. Eu leio um e tu leio outro. Beleza? Tô tá, procurando então, ele que eu vou ler. Você já, eu vou... Não, começa pela ordem, né, caralho? Eu vou começar aqui. O Iron Paranoid, postado 20 dias atrás. E o Iron Paranoid, cara, ele tá com a gente. Viado, ele tá há muito tempo. Eu acho que ele conheceu, se eu não tô errado, o Crazy Cash pelo Facebook do Crazy Cash. Ele tava seguindo a nossa página e descobriu que a página tinha um era de um podcast e tal. Posso estar falando merda. Olha, só vi hoje essa parada. Meu feed do Pocket Cast nem mostrou esse episódio. Feliz pela volta do Crazy Cast. O garoto favela, que na verdade é o favelito, fala dentro do cafofo do Bin Laden e sentou no microfone. E aí, o que, que tu pode comentar sobre isso? Já falei. Olha, eu agradeço muito ao favelito, porque me proporcionou horas tentando tratar o áudio merda do microfone dele, que parece que ele enfiou no cu, isso é verdade. Isso bem anotado. É. E o melhor de tudo, que Maia, ele disse, não, cara, eu mando 30 reais pra você, comprar um microfone novo. Mas como ele é uma putinha, ele não aceitou. Orgulhosa, porque, muito orgulhosa. É, porque né, além de pobre ser limpinho, né, ele tem princípios. Por isso que não vai pra lugar nenhum esse não viado. Não vai, eu sou uma puta oferecida. Se me oferecer, porra, trintão, irmão, porra, na hora, eu já mando meus detalhes. Modo deposita aí. Tô pouco me fodendo. Aí tá lá, o viado não tá gravando porque não tem microfone e não aceita a porra do dinheiro. É foda. Pior, você não sabe, cara. Ele, no site do Esquema, você ouvinte, o favelito, ele colocou o podcast dele, Rota dos Fundos. Ah, eu não tô sabendo de nada disso, cara. Isso, não, mas se você ouviu o áudio, cara, puta que pariu, velho. Ficou ó. Uma bosta. Eu tenho que abrir essa porra que deve estar uma zona o site, cara. Tá, aqui, tá, ó. Tá. Se eu ouvir aqui, ó, podcast, aba Crazy Cash, tem uma parada que é um post, 50 melhores games de todos os tempos. Só que não era pra estar aqui, porra, porque é um post, essa aba é só pra podcast, filho da puta! Olha esse gordo filho de uma prostituta na ruta! Filho da puta! Tá fodendo meu site, arrombado. Então deixa eu terminar aqui. Ih, deixa eu voltar aqui e terminar o que o Iron Paranoid, que eu gosto dele. Esse é o 22 antigos. E o Garrafa deveria voltar. Aí. Também acho. Porra, já vou comentar sobre. Ser escroto é tendência no mundo dos atores agora. Se ele estiver num circo, nada melhor do que ir treinando com Maia, as técnicas e corrupção da inocência dos jovens. Tá tudo errado. Cara, o Garrafa não vai voltar. Vocês têm que parar. A gente não brigou nem nada. Eu continuo falando com ele de vez em quando. Que o Garrafa, ele no fundo, ele é reaça. Aí de vez em quando ele quer falar uma parada assim meio reaça, aí ele manda só pra mim no áudio. Sabe qual é? Quando ele quer falar de pobre. Aí, cara, então não adianta, cara. Primeiro ele tá sem tempo, ele tá terminando a porra da faculdade dele. Ele é pobre, aí tem que ficar com 3 empregos pra tentar sobreviver. É o Julius. É, cara, é foda. O moleque tá na correria. E tem a questão da imagem dele também, cara. Por mais que a gente esteja mudando agora, se eu provar pro Garrafa que mudou, talvez ele apareça pra gravar um podcast. Uau! Ó. É. Entendeu? Mas é complicado, viado. A gente tá indo devagarinho pra ver como é que vai ser. Quer falar alguma coisa? Por sinal, alguém comentou, eu não sei quem, que se tivessem 1000 downloads esse podcast, Garrafa iria voltar. Eu não sei quem é a pessoa. Garrafa comentou? Não, não. Quem foi? Eu nem sei, porra. Não sei. Fui eu, porra. Eu não lembro do podcast, eu não lembro. Não, mas tá na coluna de comentários. Eu coloquei segundo Garrafa, segundo palavra do Garrafa, se tiver 1000 downloads, ele voltará. Ah, tá aqui embaixo, que eu não li. Eu tenho déficit de atenção, cara. Quando tu começou, eu já tava em outra aba. Então, ó, essa parada aí. Ah, a gente não tá mal não, cara. Tá com 500? 499? Pois é, estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Daqui a 3 anos chega. Então, ó, lê o próximo aí, é o do Abel Cruz. Eu não lembro dele, não. Eu conhecia todos os ouvintes, cara. Antes tinha um do Laito aqui. Não, antes disso tem um tal de Laito que colocou: cacete, achei que esse podcast tinha morrido de vez. Que bom que vocês voltaram. Obrigado, Leiton. Obrigado. Quem foi que botou? Esse eu não vi, não. Um tal de Laito. Laito? Você não... É. Ah, Richelli. É, eu não conheço os ouvintes antigos. Não, ele esse cara é meio maluco. Eu sei que ele me... Corta per... isso. Não pode deixar. Eu não conheço ele pessoalmente, não, nem nada. Eu sei que ele é um stalker do caralho. Ele de vez, uma vez por ano... O Crazy Cat ficou parado, acho que quase 2 anos já. Ele mandava uma mensagem lá no Twitter, que eu abro muito raramente, não gosto de usar Twitter, não aprendi essa porra. Ele fala, e aí, vai voltar, não vai? Eu falei, cara, vamos ver. Mas é isso aí, esse daí é o Voltamos. Vinte mesmo. É, esse cara, ele merece tudo de bom na vida dele. Ele é maluquinho. Eu acho que um dia a gente podia fazer um podcast só com ouvintes, igual o MDM. Pode ser, mas aí o que tem que acontecer? A gente tem que ter mais comentário, porque a gente tem 3 comentários de pessoas diferentes. É. Porra, aí, né, aí é foda. Eu quero, porra, ter que escolher, jogar as cartas pro alto, escolher assim. Se tiver meia dúzia, não tem graça, porra. Aí não, eu quero ser estrela. Tá na minha hora de brilhar também, de ser escroto e tal, igual a garrafa. Quem é o Abel Cruz, velho? Esse eu não lembro, ó. É, deixa eu ler. Arrepiado e úmido. Que viadão bonito, hein? Clico com o botão direito de salvar como em cima do download. Será o início de uma nova era Crazy Cashana com regularidade e os cambaus? A4? Sei não, hashtag paz. Esse eu não lembro, porque só se ele tinha um nick antes nick. E mudou. É. E, cara, regular vai ser, porque o Jafá, cara, eu não prometi sei como é que... pelo menos vamos ter um podcast mensal ou até mais. Sim. Vai depender do tempo que eu tiver aqui livre. Mas cara, pelo menos um por mês vamos ter. Ó, eu vou te falar que o Favelito, até que ele edita rápido. Agora o problema é que o mais rápido até do que eu. E olha que eu é um novato. Só que tem um problema, cara. Os áudios são muito merda, cara. Não, mas então, é um problema não é do software, é do microfone. Que ele do microfone, tem. Exato. Eu acho que daqui se ele tiver um microfone bom e começar a editar uns 3 ou 4 podcasts lá dele, talvez ele saia a ser mais rápido. Algo pra gente ver no futuro. É, porque também é o seguinte, cara, a gente tá... A equipe... Tatiana. É, a equipe é diferente da equipe anterior. O Crazy Cash, tipo, primordial, a gente era amigo pessoalmente. Aqui, cara, eu tô criando uma amizade com a galera, então tá vindo aquele entrosamento e tal. Então, com o tempinho, vai se ajeitando. É, essa porra não vai morrer porque eu sou maluco, porque eu gosto de gravar podcast. E eu sou rica, então não importa de pagar o servidor lá e tal, os caralho, entendeu? Então, não se preocupa, não. Pode desaparecer por um tempo, mas sempre volta. E é isso, acabou a leitura de comentários, gente. Peraí, calma. Tem outro aqui, o Richard de novo fala do garrafa. Blá, blá. Eu vou falar aquilo que eu já falei uma vez, se os ouvintes ficarem bolados ou não, mas de relevante no antigo Crazy Cat era só o garrafa e o Maia. Ó, polêmica. Ratinho! Que isso? Não, cara, eu acho que a gente era mais... Como é que eu posso dizer? Extrovertido, digamos assim, entendeu? Mas toda a equipe era boa. Porque o Garrafa, cara, eu acho como... A gente não é humorista, mas vamos dizer assim, como aquela coisa que o humorista tem de pensar rápido e dar uma resposta em seguida, sabe qual é a coisa automática? É. O Garrafa, ele é muito bom, cara. Ele é o filho da puta, ele tem uma cabeça. Se tu falar uma parada, ele já tá pensando em outra pra te responder ao mesmo tempo. Então isso que era a parada boa. Mas o Ingo ser mal-humorado e o Sardi ser virgem, porra, era uma coisa que combinava, sabe qual é? Então eu não posso reclamar dos meus antigos amores, não. E é isso, viado. Então, ó... Não. E da galera nova? Não, agora você vai ter que... Eu quero que você saia de sua zona de conforto. Ah. E aí, o que é que vamos ter nesse novo Crazy Cash? Ó, no novo Crazy Cash, a gente vai ter mais viado... Não tinha antes, agora tem viado pra caralho, ó. A gente tem um rapaz, o Snake Man, que é gay, casado com outro rapaz, adotou uma criança agora. Fazia parte do Bichas Nerds. Fazia parte do Bichas Nerd. A gente e agora tem um podcast que é quase a mesma coisa. Agora tem um podcast. O povo não saiu do armário. É, que não é gay, mas tem mais viado do que o outro. É foda. Aí temos o Favelito, que eu acho que queima também, que ele vem com os papos muito estranhos. Mas eu acho que ele é tipo o Sardi, ele é virgem, cara. E como um moleque tá na seca, ele tá pensando em... Sabe qual é? Toba em... É, como é que era? Tinha um negócio que falava toba por truco, uma parada assim. Como é que era? Sabe como é que é? Ah, truco por toba. Truco por toba. Acho que ele tá indo, tá indo nessa parada aí, cara. Sabe qual é? Eu não sei. E tem o tem mais quem? Tem o David, que é o nosso jovem nerd. É, yeah, mas eu acho que o David ele também, ele tá esperando só pula, mais um... Pula. Tá. Vai sair do armário. David vai sair do armário, a gente tá contando com isso. O Groax, foda. O Snake me falou que ele tá esperando só a oportunidade pra sair do armário. E o nosso Magia, que o coitado, Magia... quase não falou. Cara, o Magia, eu acho que ele é a birra, eu não sei. Eu apostaria nessa. Eu não sei. Então tamo aí com esse grupo de viado. Tem o Jafar, que ele não pode ser gay, porque ele é feio. Feio. E tem eu, né? Que eu faço... Casado e tal. Eu não sou viado, não. Mas poderia ser, porque eu faço sobrancelha, uso creme, por aí vai. Um metrosexual. É, sou tipo Catena. É. Catena de vez em quando achava que ele era viado também, cara. No... Olha, isso não vai pro ar, mas depois do... melhor parar. E é isso, cara. Essa nova equipe aí, a gente tem um favelado, tem um que também é meio... Um favelado metido a intelectual, um moleque de 19 anos meio cabaço, tem um outro também. Lá... Só tem cabaço nessa porra. E é isso, cara. O time é meio merda. Foi o que deu. É. Foi, tem um Jafar, cara, que é estranho. Que eu não sei o que o Jafar ele tem nessa vida dele, que ele quer gravar podcast, cara. Vai, porra, alimentar seu filho. Você... Tem 3 filhos, caralho, pra cuidar. Porra, vai fazer alguma coisa. Sei lá. Ah, mas tem um comentário bônus aí que você esqueceu, cara. Qual? Aquele lá do carinha lá que mandou pelo WhatsApp, que diz que, ai, eu tenho saudade do podcast antigo, que falava de tudo, certo? Que eu ouvia, nem acredito que eu ouvi alguém falar isso. Foi o Ramon do Canadá, era o apelido dele. E o Ramon falou, caralho, cara, vocês estão... Que ele falou que sentiu falta das putarias que a gente falava. Só que, porra, cara, é foda. A gente tem que ir, né, com devagar. Só tem cabaço nessa porra. Como é que vai falar putaria? A gente tem 3 sardinhas. Tem um moleque do Amazonas, cabaço. Magia, cabaço. Favelito, cabaço. Porra, o cara mora na favela e consegue ser cabaço, viado. Como é que pode isso? Porra, não dá, cara. Então vamos lá. E a gente ainda tá com vaga aberta. Se tiver alguém melhor... Isso, exato. Tira um desses filho da puta. Ele faz o Big Brother. É isso aí, porra. Já tô querendo cortar aí meia dúzia? Não vou falar nada. E é isso. Agora, se teve alguma coisa no Twitter, eu não sei. É, Twitter. Vamos ver. Eu acho que alguém comentou. Vamos lá. Aqui, ó. O Carlos André... Falou, Crazy Cast de volta, maratona novamente. Ele começou a ouvir desde o 5. É. Aí tem um Modesto, falou assim, ó. Tem um podcast que eu não esperava que voltava. Que eu não esperava que voltasse a vida. O Richelle Italo, episódio 34. Sem garrafa não é a mesma coisa. Chama o brother. Aí que chama, ué. Ele a que gente não quer chamou, voltar. Caralho. Ele não pode gravar. Ah, o... Sou eu, cara. Sou fé. Eu. É você? É. Caralho, tu tem... Porra, quantos nicks tu tem? Da porrada, velho. Caralho. E é isso, acho que é só isso. Que eu não sei também essa porra. E é isso. Tu quer falar mais alguma coisa aí, ô Jafar? Rapaz, olha, a ideia de Maia é boa, né? A gente pensa em fazer um Big Brother de podcast, né? Vamos colocar uma vaga e tirar duas pessoas. Então, isso. Se você é ouvinte e quiser, você manda uma mensagem pra gente e vamos fazer um teste com você. Só precisa ter um microfone bom, né? É, porque, porra, de preferência. Foda. Compra um camelô de R$30. Não precisa ser caro, não. Ouviu, caro ouvinte? E tempo no final de semana. É. Que não adianta falar. Eu só tenho segunda à noite. 3 horas da manhã pra gravar. Não adianta, porra. E é isso. Então, um recado aí, ô Jabá? Tenho. A gente precisa de alguém pra fazer as capas do podcast, porque... Eu não quero falar mal das pessoas que fazem capa do nosso podcast, né? Aqui tá tão feio quanto bater na mãe, tá. É, foda. Eu tinha o Thiago Fernandes, que ele até faz se eu pedir, mas eu tô evitando porque, porra, eu não gosto de ficar perturbando o moleque. Ele precisa de tempo, sabe qual? Eu preciso avisar pra ele um mês antes. Não sei se ele gostou do Crazy Cast novo. Deixa ele começar a gravar de novo. Ele começar a falar assim, porra, gostei desse programa, eu começo a pedir. Entendeu? Senão ele vai falar, porra, vou fazer pra esse programa merda, não sei. Então, vamos esperar um pouco pra ver qual é. Que é foda, viado. Então é isso, senhores. Ó, brigadão. Comentem aí pra gente ter uma leitura de comentários grande, né? Que a gente possa falar com todos vocês. E mandem dicas, cara, de assunto, de coisa que vocês querem ver a gente falando. Sugestão pra porra dos novos integrantes, sabe qual é? E vamos fazendo o Crazy Cast voltar a ser grande novamente. Exato. I'll make the Crazy Cast great again. Ó. Essa merda aí. Então tá bom. Não, tá bom. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Você é do sul, companheiro? Ele é gaúcho, tchê. Na verdade, eu sou paraense, eu moro em Santa Catarina, mas todo mundo que não é do sul fala que eu sou gaúcho. É. Paraense assim do Pará, é isso? Ai, que burro, dá zero pra ele. Isso. Do Pará? Peraí. Tu é do Nordeste, então? Não, norte, o Pará é do norte. Ué, não, no Norte é... Ah, é que é o seguinte, pra carioca, Paraná, não tem muita diferença entre Norte e Nordeste, entendeu? É no Brasil tem. Abaixo de Minas é tudo Nordeste. É acima. Em cima também. É foda. Aí eu me confundo pra caralho, porque quando tu falou que tu é paraense, eu falei, porra, ele é do Paraná. Na minha mente foi logo isso, eu... Não. Onde eu morava, quando eu nasci, não tinha luz e não tinha água encanada, era uma área de garimpo. Eu sei. Assim, se bobear, hein? Não, sabe onde eu nasci? Vocês já ouviram falar do massacre de Eldorado dos Carajás? Sim, já. Eu sou ignorante. Foi na terra vizinha às terras do meu pai na época. Ixi. Teu pai tem terras? Então tá rico. Não, pouquíssima coisa ele já vendeu. É, terras no garimpo. Porra, temos um milionário aqui. Pior que não. Na época o governo do Pará doou terras pra pessoas que tivessem formação na área agrícola e meu pai é técnico em agropecuária, mas ele já vendeu pra Vale na época e vendeu mal, inclusive, e já é passado. A gente foi meio fudidão. Ele vendeu depois de descobrir o ouro nas terras dele. É. Aí se suicidou. Porra. A novela da Globo, eu acho que eles conversaram com meu pai, a novela atual, sabe lá. Caralho. Porra, imagina. Eu ia ficar maluco. Eu sou uma puta, né? Eu adoro dinheiro. Eu iria ficar maluco. Porra, você acha? Sim. Ouro, petróleo nas terras do teu pai. E vou te falar que eu sou um falso baiano, cara, porque eu, na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro. É, tá todo mundo errado aí. O cara do sul é do norte, o carioca da Bahia e o outro carioca é irlandês. Porra. Irlandês. E se eu te falar, quando a gente trouxe o Crazy Cast de volta, né? Aí eu chamei meio mundo de gente, assim, né? Mas adorou as convocações, pra não dizer o contrário. Aí nós temos agora um amazonense. A convidada que eu chamei... Não, o amazonense mora no Pará. A convidada que mora no... Que ao mora contrário, no Pará, paraense era do mora, Rio, né? Paraense mora no Amazonas. Isso, mora no Amazonas. E a convidada que mora em Manaus era do Rio de Janeiro. Amazonas, sim. Nossa. Eu não tô aqui. Vou sentir saudade pra quê? Tem um pançudinho agora pra alimentar, queria ficar rico. Ué, o Jafá tem três, porra, e é professor, então tu vai conseguir. Pois é. E você dá aula numa escola ou numa faculdade de pedagogia? É num galpão, né? Não. Não, num galpão. Escola pública, cara. Que é quase um galpão. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra... tu vai na maioria dos lugares, o shopping aqui de Chapecó, eu acho pavoroso, porque não tem um vendedor negro nas lojas. Mas quase todas as faxineiras e seguranças são negros. Né? Então, tipo... Não, pô, por mais que não... Isso é no Brasil inteiro, né? Isso aí não, cara. Ok, no Rio de Janeiro, cara, é mais... É mixo, né? É mais misturado. Lá no Paraná já não era assim, cara, onde eu morava. Eu percebi essa diferença, porque eu morei no Paraná antes de morar aqui em Santa Catarina, né? É foda. Se a gente for falar de problema no Brasil, porra... Fudeu, né? Vamos ficar aqui a noite inteira e nada vai ser resolvido. Porque tá tudo errado. Se a gente falar sobre preconceito, cara, que existe aqui na Bahia, contra negro, uma das maiores populações negras, e existe um preconceito fudido aqui contra negro, cara. É, isso é uma maravilha. Eu não entendo, não. É, pois é. Eu fui criado em lá evangélico. Hoje em dia eu não sou nada. Cara, eu vou te falar que o evangelho é a pior coisa que tem, porque o que eles falam de macumba direto, eles, tipo, se você encostar em um macumbeiro, tu vai pro inferno. É quase nesse nível, é foda. É foda. Eu não vou nunca me esqueço uma vez que tinha um evangélico daquele sarna que tentando ganhar dinheiro, né? Pedindo pra eu comprar alguma coisa santa na rua, tipo, sei lá, um lenço umedecido santo. Vassoura santa. E daí santa. Eu falei pra ele, disse, cara, essa aqui não é minha religião. Ele disse, mas qual que é a tua religião? Eu falei pra ele, olha, eu sou kardecista. Dele, ah, o que que é isso? Eu falei, eu sou espírita. Ele olhou pra mim e disse, tá direto? Tá amarrado? Não sei o que. Deu uns 3 gritos e atravessou a rua. É foda. Porque eles não têm, cara. Tem um macumbeiro, mas... É, pois é. Eu não gosto da Bahia. Às vezes, eu acho que é um pouco desse trauma. Porque eu cresci ouvindo essa porra, né? E também tem aquela porra do carnaval. Mas tranquilo, cara. Eu não gosto da Bahia, não, cara. Não gosto, não. Mas se você for turista, você falar com esse sotaque carioca, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Ah, é? Tô falando sério. É. A Bahia tem esse problema. É problema de autoestima, né? Tá melhor, né? Se você fosse um baiano. Por aí. Que é de fora é bom. Eu não tô aqui, então vai ser o Notícias Quebrantes. Cada um puxa uma notícia, um papo antes. Que eu tava conversando aqui com o Snake Man. Tu demora pra caralho? É que tem uma mulher pra se arrumar a noiva. Cara, eu vou te falar que a patroa quase não deixou eu gravar. É, você... Qual mandato, né? Não, esse daí sou eu. É o outro mesmo que vem me... Ah, mas também, não, mas também depois de 10 anos, cara, tudo fica mais tranquilo, né? Mas é, menino, o quê? De idade? Não, de casamento, velho. É, não sei, eu tô o quê? A gente vai fazer o primeiro ano agora em dezembro, entendeu? Ah, eu tô... Não tem filhos pra encher o saco. Assim, ó, vocês ainda estão transando, né? Então... Ok. Pois é. Não, pô, mas gay não pode reclamar, não, cara. Vocês metem mesmo. É, mas eu vou completar 11 anos, né? Não é? Mas não é? Caraca! Eu não. Eu agora. Agora caiu. Tudo que eu pensava sobre o mundo gay foi embora. Não, mas é uma fatalidade é a palavra? Eu não sei. É um fato, né? Porque. É factual. É factual, pode ser isso também. Não sei se mesmo. Eu vou aproveitar que meu filho saiu com meu marido e gay trans. Não, mas é porque assim, tipo, se eu e ele, a gente... Mas tem um monte de gay que não é assim, tá? Mas se eu e ele decidir, tipo, sei lá, agora não mais, obviamente, porque a gente tá mudando muito a vida com o filho em casa. Mas se a gente decidia antes ir na balada e pegar alguém, a gente se juntava e pegava o cara, entende? Não tinha muita dificuldade, porque o homem gosta de transar, né? Quem regula exatamente. Bastante. É o que eu vi uma vez, uma reportagem, fala assim, porra, se um homem já quer transar todo tempo, imagina um gay, entendeu? Porque são dois homens assim, querendo a mesma coisa todo tempo. Só pra deixar bem claro, assim, não vamos subestimar a mulherada, né? Elas não... É. Não é que elas não têm vontade de transar, é só que a sociedade ensinou pra elas que é feio, entende? E elas internalizam e acabam internalizando isso e tal, mas... Mas eu acho também que a mulher, às vezes, tem um pouco de medo. Claro que todo mundo usa camisinha, mas também tem um lance da gravidez. Eu acho que isso daí podia ser um fator também. Eu não sei. Posso estar falando merda. Mas eu acho que da sociedade é muito maior. Porque, porra, a parada boa é sem camisinha, né? Mas isso é complicado, cara. Ah, sim, é. Por isso que a gente... É por isso que o homem namora. Não é pra ser romântico, não é medo de ficar sozinho. É só pra meter sem camisinha. Cara, olha, se eu fosse gay, eu usaria a camisinha, cara. É. Não, sim, mas eu não tô falando independente de você ser gay ou não. Eu tô falando de sexo no geral, entendeu? Ah, tem uma coisa que vocês não estão levando em consideração, assim, tá? É, vocês estão pensando que o gay só mete, mas tem que lembrar que o gay é metido também, né? É, mas tem que ter alguém pra meter, né, porra? É, mas o que eu quero dizer é que pra quando a gente tá dando, a camisinha não atrapalha, não. Mas pra meter, ela é meio chatinha mesmo. É, eu não sei, eu nunca dei pra saber se atrapalha. Com camisinha, né? Mas eu, no geral, não gosto de camisinha, não, cara. É um cu. Minha mulher botou um negócio no braço, subcutâneo, que aí ela não precisa tomar a pílula pelos próximos 3 anos que ela tá protegida, digamos assim. É. Que coisa boa. Mas eu acho que ela vai tirar. Não, cara. Não, porque ela tá ganhando muito peso, ela tá ficando gorda. Ah, mas isso é verdade. Mas isso acontece. Qualquer quantidade, cara, concepcional. Mas assim, ó, porque eu não entendo uma coisa, né? Por que que a coitada da mulher tem que ficar tomando tanta pílula e jabareta? Tem pra homem, pô. Hã? Tem, cara. Tem pílula pra homem? Tem. Tem, só que eles descontinuaram porque os homens não compraram, não aceitaram, entende? Tipo, eu não sabia. Mas, não. Cara, a vasectomia é uma cirurgia extremamente simples. Mas eu quero ser pai, pô. Não, quer me fuder? Porra. Congela um pouco de porco, pronto. Não quero perder, não. Não, peraí. Não, mas é que tá. Engraçado que tem um especialista sobre reprodução humana, né? Aqui na Bahia, que ele fala muito sobre isso. E, por exemplo, aqui no Brasil, a lei, você não pode fazer vasectomia se você não tiver pelo menos 2 filhos. Ah, é? Não sei. Nenhum médico faz uma vasectomia se você não já tiver filhos. No Brasil, não sei como é que é aí na Irlanda. Aqui deve ser tranquilo. É que existem alguns países que trabalham muito em cima de mão de obra, que eles têm a gestão de crescimento populacional, né? E eles empregam essas políticas. Tipo, o Japão tem sérios problemas com isso. A China tava com problema de excesso de gente, agora eles estão já começando a pensar em como que vai ser com a queda da população e tal. Então, talvez seja uma lei de antigamente, na época que queriam um monte de piapansudo pra trabalhar. Pode ser, aí eu não sei. Aqui eu acho que é bem tranquilo, porque aquele deal aí no Brasil, eu ouvi falar que é caríssimo. Aqui é uma... É o que é, sei lá, 150 euros, 100 euros pra botar. Aí eu acho que é 1.000 e pouco, 2.000 reais, alguma coisa nesse tipo. Mas tu sabe que tá quanto que tá o euro? Ah, pra mim não tá nada demais. Pra mim tá a mesma coisa. Mas, pô, 150 euros é no máximo o quê? 500 reais. Não é 2 mil e caralhada, entendeu? Me dá um deal pra mim, então. Mas tu não precisa. Vereda, tudo precisa, Vereda. Agora eu já tenho um, agora tem que me cuidar melhor. Aí é tranquilo. Não, tem uma engraçada que foi o seguinte. No processo de adoção, a assistente social, né, pediu pra gente, acho que por hábito, na entrevista, ela pediu pra mim, pro meu marido, mas por que que vocês decidiram adotar? Daí eu falei pra ela assim, a gente tentou muito, mas eu sou seca. Essa foi boa. Isso é legal. Aí eu tentei, não cresceu nada aqui. É, só tem, mas é merda, né, então... Mas eu acho que, nesse caso, é um tipo de pergunta padrão, não é? Acho sim, que não foi. Sim, ela perguntou e ela mesma deu risada depois. Não foi nada demais, entende? Foi por hábito. Porque até pra qualquer... Eu já tenho amigo também que já passou por isso. E foi a mesma coisa. Tipo, por que vocês querem adotar? Então. Mas vem cá, ou tu escolheu tua... Tá, muito complexo vocês me chamarem de Ozymandias. Ozymandias? Não, normal. Não é. Matou é o homem mais inteligente do mundo? Não. Não, mas é porque era viado. O Ozymandias é viado? Claro. Como? Sim, cara. Quem falou? Eu li o filme. Que filme? Tu leu o livro? Que livro? Não, eu li o quadrinho, mas eu não vi nada de. Não, tem umas insinuações que ele é gay, cara. Várias insinuações. Vamos lá. Isso daí pode até deixar no programa. Eu não sei, me fala aí. É porque tem muita coisa que eu não lembro. Na parte que tem os quadrinhos, tem uns textos, né? Aí tem algumas reportagens, aquelas... Aquele off-topic, eu não vi nada disso. Isso. Tem algumas insinuações que ele seria gay. E tem uma entrevista também que perguntam, que ele pergunta se ele era heterossexual ou algo assim. Aí ele dá uma resposta assim. É, por aí. Mas eu acho que tem uma parte que ele fala meio que alguma coisa pra um cara, que ele pegaria o cara. Eu não me lembro, faz muito tempo que eu li. É. Tem que pegar lá no instante e olhar, mas eu me lembro que lê. No Lendo, é, tinha explícito. Certeza. É. E no filme do Watchmen é mais explícito, assim. Que mostra aí do lado do RuPaul. E ah, não, mas aquele drag, não, assim. Porra, aquele filme é bem caído. É, ali mas todo mundo é afetado, também, cara. Mas não esqueço também que os quadrinhos, ele foi muito cortado, cara. Quer dizer, muita coisa que Alan Moore pensou, ele foi censurado. Não, isso você não pode, isso aqui você também não pode. Algo me diz que se fosse assim... Tudo que Alan Moore queria, com certeza teria alguns personagens gay. Por exemplo, aquele cara da Máscara Man, obviamente, que morreu. Eu achava que o Rorschach e o Ozymandias iam se pegar no, na história. O Rorschach era gay? Não era Rorschach. É um que usava uma máscara. O comediante. Também. Mas tinha um cara lá que usava uma máscara com uma corda no pescoço, assim. Ele também é aquele ali... Ah, tá. Que até ele era os Minutemen. Isso. Que até o comediante fala assim, não, eu sei do que você gosta. Ah, sim. Esse daí, sim, eles fazem... Eu me lembro que eles faziam... Que ele fala alguma coisa, mas então... Eles insinuam alguma coisa. Tá, e tinha duas mulheres que eram lésbicas que morreram. Sim, disso eu lembro, que elas morreram na cama e tal. Isso, cara. Um cara matou elas. Isso. Elas morreram, elas estavam trabalhando no shopping e daí explodiu, talvez? Não, elas foram assassinadas. Elas foram assassinadas. Vocês não pegaram a referência, deixa eu chamar o Capitão América que ele vai pegar a referência. Mas é nosso Capitão América. Quem? Evans? Tinha ele sim é gay, né? Eu acho, né? Ah, tem uma porra. Tinha um casal de lésbicas naquela novela do shopping. Eles mataram elas na explosão. Pô, se tu falar de novela comigo, eu tô 3 anos fora do Brasil. Aí tu vai me fuder, mesmo. Ah, essa novela é dos anos 90. Ai, desculpa então. Eu não era muito fã mesmo, não. Então aí é foda. Cara, eu acho que a última novela que eu assisti foi Kubanacan. Poxa! Eu gostava de Kubanacan por causa de motivos óbvios. Por causa do... Qual o nome? Pescador Parrudo. Pescador Parrudo, é. Naquela novela ela era muito engraçada. Eu ficava prepúcio escolado na época, né? Eu era adolescente nessa época, só pra explicar. Ah, todo mundo, né, porra? Acho que... Porra, eu assisti o Liga da Justiça. É mais ou menos, bem mais ou menos, cara. Porra, que merda. Não uma merda, mas... Porra, é foda, cara. Podia ser um filme tão foda. Porra, o que me fudeu foi o Batman chorandinho quando o Superman voltou. Porra, fazendo beicinho, aí me fudeu. Cara, pra mim, de tudo, foi a pior coisa. Porque, porra... Até o Batman da Liga, por mais que ele tivesse sentimentos, o da Liga Animada lá, do desenho animado do SBT, ele não, porra, ele não quer fazer essa porra de ficar chorandinho. Até que quando o Superman morreu, ele foi sozinho no túmulo dele, aí sim ele chorou e tal, mas ele tinha uma história e tal. Porra, o Batman, porra, dando uma de melhor amigo do Superman, encontrou o cara uma vez pra tentar matar ele. Porra, é foda, né? Maia, por que que eu te falei... Lá na abertura do Crazy Cast de ontem, da gravação do Crazy Cast de ontem, que é a pessoa que eu queria matar era o Snyder. Porque, cara, o Snyder que tá cagando todos os filmes da DC, cara. Não só ele, mas a Warner tá cagando os filmes, cara. Eu assisti o filme na estreia com zero de expectativa, tá ligado? Tipo, eu já tinha falado que eu não queria assistir esse filme na estreia. Mas por motivos de força maior, chamado Mulher... Eu tô brincando, é uma guria que eu tava querendo ficar. Infelizmente eu fui, paguei R$27 naquela merda. Eu confesso que eu ainda fico meio, sabe, meio chateado, meio assim, meio cá, meio colar. Assim, teve cenas divertidas? Tá, teve cenas um pouco interessantes, foi legal. Mas eu esperava mais. Mano, é Liga da Justiça. Cara, eu sempre fui fã de Liga da Justiça, sempre fui fã da DC. E isso tá me magoando por dentro, cara. O Snyder e a Warner estão cagando, cara. Mano, eu senti que o filme tá muito rápido. Senti que o filme teve muitos cortes, tá ligado? Complicado, pô. É complicado o nível de filmes da DC hoje em dia nos cinemas. Vai rodar uns bons milhões aí no cinema? Vai, isso aí realmente. Mas, assim, o que eu posso dizer? Vai ter que... fazer muita coisa pra ser um dos melhores filmes da DC, cara. A galera saiu da sessão que eu fui que dizendo que era o melhor filme da DC, mas, cara, tem que melhorar, tem muita coisa pra melhorar. Snyder tem que parar com esse mimimi, de fazer a produção e sair. Então vai ter que melhorar, cara. Querendo ou não, vai ter que melhorar. Cara, fez de zoação o filho da puta, que é ridículo, um cara de 40 anos, 50 anos na cara, tá fazendo essa porra, caralho, pra conseguir, porra, visualização no YouTube. Porra, mas se o cara se depilar dos pés à cabeça pra se vestir de Mulher Maravilha, aí não é zoação, aí é outra parada. É transformismo, aí é opção sexual, outro ramo de ganhar dinheiro.